você, você planejar seu futuro. Como é que é na rua? Correria. O que a galera vai fazer pra ajudar vocês a o seu trabalho? Motorista, abra o corredor pra você não me derrubar com seu retrovisor. Motorista, abra o corredor pra você não me derrubar com seu retrovisor. Eu meto o pé no chão pra não cair, né? Eu meto o pé no chão pra não cair, né? Pare de falar no celular, porque eu tenho que ter que rodar. Motoboy tá aqui pra trabalhar, e não que nem você, só pra enrolar. A nossa vida é uma confusão, temos que correr para ganhar o nosso pão. Suas pessoas mais dificuldades que você passa. Esse rap já fala, os caras não saem da frente, se a gente passar atrás do mato, porque o cara tá com a vida ganha, a gente não. Motoboy não para, motoboy não espera, motoboy tem que ser ligeiro, porque senão já era. É motoboy pra cá, é motoboy pra lá, se você me derrubar o tempo vai fechar. Já tá falando, veículos lentos, mantém sua direita. Correndo sobre duas rodas, não é fácil não. Aqui também a vida louca, sangue bom. Nas duas estradas, avenidas, somos todos irmãos. Então preste bem atenção nesse nosso refrão. Motorista, abra o corredor pra você não me derrubar com seu retrovisor. Motorista, abra o corredor pra você não me derrubar com seu retrovisor. Eu meto o pé no chão pra não cair, né? Eu meto o pé no chão pra não cair, né? Meu improviso é a sua caminhada, e a sua encomenda chega na hora exata. No trânsito meu rap vai costurando, rápido na mente destimando. Na estrada da vida respeito o sinal, mas se é pra parar continuo normal. A maior dificuldade é o trânsito, né, mano? Motoboy não para, motoboy não espera, motoboy tem que ser ligeiro porque senão já era. Motoboy pra cá, é motoboy pra lá, se você me derrubar o tempo vai fechar. Eu tô no dia a dia, eu tô na correria, eu vejo o desespero dos motoboys nas avenidas. Abre o corredor pra me passar, ó tiazinha, eu tô a mais de 100 com a minha motoquinha. Eu tiro uma onda e vou-se embora, com uma roda só os motoboys bate palma. É peito e coragem, motoboy não para, motoboy não espera, motoboy tem que ser ligeiro porque senão já era. É motoboy pra cá, é motoboy pra lá, se você me derrubar o tempo vai fechar. E motorista, abra o corredor pra você não me derrubar com seu retrovisor. E motorista, abra o corredor pra você não me derrubar com seu retrovisor. Eu meto o pé no chão pra não cair, né? Eu meto o pé no chão pra não cair, né? Motorista, abra o corredor pra você não me derrubar com seu retrovisor. Motorista, abra o corredor pra você não me derrubar com seu retrovisor. Eu meto o pé no chão pra não cair, né? Eu meto o pé no chão pra não cair, né? Trampo alternativo pra gente é bom, né, velho? Futuro só busca cresce, né, velho? A gente tá correndo atrás aí, até tá uma melhora, né? Salve pra todo mundo aí, a galera aí, todos os companheiros, motoboy, motociclistas. Firmeza, vamos manter a paz, a união e que os nossos.